Boa noite. Boa noite. Paz do Mestre Jesus seja com todos. Graças a Deus chegamos e também graças a Deus estamos aqui hoje para falarmos sobre o tema do livro. Nós vivemos numa época que muitos fatos, muitas situações nos aterrorizam. Ouvimos notícias assustadoras nos telejornais, através da internet e hoje em dia através das páginas de redes sociais, nós também recebemos quase que instantaneamente no celular notícias, comentários, informações. São situações que nos deixam preocupados, não é verdade? Daí a nossa preocupação para abordar o tema e fomos buscar a inspiração do Evangelho, uma passagem muito bonita, e falaremos dela nesta noite, em que Jesus disse aos discípulos: não se turbe o vosso coração, ou os vossos corações. E é o nosso título da nossa abordagem nesta noite. Nós ouvimos notícias sobre guerras, sobre atos de terrorismo, notícias a respeito da violência urbana, fatos que nos deixam muito preocupados com o mundo, com a sociedade, com o destino. E nós nem pensamos o quanto essas notícias que nós recebemos diariamente podem nos trazer instabilidade, podem nos trazer insegurança. O quanto as nossas resoluções, as nossas decisões na vida são sempre influenciadas por essas informações. Muitas pessoas comentam, dizem que nós vivemos numa época que é muito ameaçadora. Parece que nunca vivemos época tão segura quanto essa. Mas essa é uma impressão que nós temos, o que nós estamos vivendo nesse momento. Se nós fôssemos levados uma regressão de vidas passadas e nos situássemos lá em alguma época da Idade Média, vivendo naquelas aldeias ali da Europa, que estavam sob constante ameaça de invasões de tribos bárbaras e exércitos muito violentos, nós sabíamos que naquele tempo essa vida era muito ameaçada, sentíamos muito medo. Se recuássemos mais ainda, voltássemos à época do Império Romano, com toda a sua extensão territorial, as invasões que eles produziam em várias partes do Velho Mundo, nós sabíamos que lá nós vivíamos grandes ameaças. E se recuássemos ainda mais, voltássemos à época das cavernas, e não poderíamos dizer que existia vida mais natural do que aquela, porque vivíamos como verdadeiros animais, também nós vamos dizer, talvez incluídos, que ali era a época mais difícil da evolução, se é que poderíamos fazer essa reflexão nesse início da evolução humana. O fato é que o homem sempre viveu no planeta, aparentemente, sob grandes ameaças. Aparentemente, nós sempre estivemos submetidos a algo que poderia exterminar a nossa espécie. Mas há algo impressionante na existência humana, como extensão da vida, esse fenômeno extraordinário que existe no planeta Terra, que sempre tem algo que garante a sua sobrevivência. Sempre há algum evento, algum episódio que mantém a vida triunfante nesse planeta. A vida, como um fenômeno químico, biológico, é completamente contrária às leis que regem a matéria bruta. Mas ainda assim, a vida consegue agrupar energia, recolher energia e se manter, e evoluir, e se transformar, e se propagar. E o homem, uma espécie aparentemente tão frágil, hoje é a espécie que domina completamente o planeta. Nós mesmos não conseguimos, com os nossos próprios recursos físicos, corporais, mudar qualquer condição do planeta. Mas através da nossa inteligência, nós somos capazes de, através do aprimoramento da tecnologia, vencendo grandes ameaças e superando grandes desafios. A ponto da nossa espécie ter proliferado e aumentado tanto, contando-se mais de 7 bilhões de indivíduos atualmente no planeta. E então nós percebemos que há algo muito poderoso que sustenta a vida no planeta, e há algo muito poderoso que mantém a vida ao mundo. Por mais ameaçada que ela possa parecer, por mais comprometida que possa parecer a nossa existência no planeta, nós continuamos aqui, evoluindo, aprendendo, descobrindo como solucionar problemas e encontrando novos problemas, e assim vamos, esse grande processo evoluindo. Não vamos dizer que evoluímos muito o aspecto moral, do comportamento, nas atitudes, na ética, mas nós temos evoluído muito em questões da inteligência, no domínio da natureza, e aos poucos estamos evoluindo também moralmente. Também vamos buscando cada vez mais uma nova conduta, uma nova ética, uma nova forma de vivermos em harmonia uns com os outros e com os outros seres do planeta. Muitos vão dizer que a nossa condição hoje é lastimável, mas nós podemos ser tão severos nesse julgamento com a nossa essência, com a nossa realidade. Somos seres que estamos aprendendo e com os nossos erros estamos evoluindo. E muitas dessas dores, dessas lutas que hoje nós temos no mundo e que nos chocam, e talvez em alguns momentos nós até sejamos atingidos por elas, muitas dessas experiências, podemos dizer, infelizmente elas ainda são necessárias. Infelizmente nós ainda precisamos do sofrimento, da dor, da luta, para despertar em nós alguns sentimentos, para desenvolver em nós a sensibilidade, para desenvolver em nós a solidariedade. Se nós somos seres que não precisamos da dor para nos fazer evoluir, nós já somos espíritos bem adiantados. Mas observe, a maioria das pessoas ainda depende de situações adversas, de situações contrárias ao seu bem-estar, para mudar o comportamento, para se renovar, para se transformar. Então nós ainda podemos dizer que, de modo geral, a humanidade ainda necessita das dores, das lutas, do sofrimento, para se modificar, para produzir mudanças. E em meio a tudo isso, nós vamos descobrindo uma série de questões que nos envolvem a existência. E uma delas é o medo. O quanto o medo nos fez evoluir nesses milhares de anos de história. De seres muito desprotegidos, que éramos devorados pelas feras, ou morríamos de fome, nós nos tornamos seres capazes de produzir grande quantidade de alimento. Hoje nós temos tecnologia capaz de nos levar a produzir alimentos para todas as pessoas do planeta e até para mais pessoas. E teremos no futuro condições de resolver todos os nossos problemas. E o que levou um homem a superar a sua limitação alimentar? Foi o medo da fome, o medo da morte que impulsionou. O que levou um homem a buscar a cura das doenças? Foi também o medo da morte, já que doenças muito simples, durante muito tempo, dizimaram a humanidade, e hoje também é assim. De uma certa forma, o medo é uma força propulsora da nossa evolução. Porém, ele nos apresenta riscos. Quando nós somos tomados pelo medo, nós também podemos ter a nossa evolução comprometida. E nós pensamos que somente nós aqui, os encarnados, temos medo, mas o espírito, que é o homem desencarnado, os espíritos desencarnados, também sentem medo, também se sentem ameaçados com fatos que ocorrem no planeta, também se sentem com medo das coisas que vão se passando aqui. André Luiz, no livro Nosso Lar, ele apresenta uma... Então André Luiz, esse sábio, benfeitor, com suas tantos conhecimentos sobre o mundo espiritual, ele nos trouxe informações importantes sobre a vida no mundo espiritual. O livro Nosso Lar, vocês devem já ter ouvido falar desse livro, ele traz relatos muito importantes sobre a vida no mundo espiritual. E lá no Belo Horizonte, numa certa ocasião, ele já tinha passado por aquele estágio de sofrimento lá no umbral, e já tinha sido recolhido e já estava recebendo as primeiras instruções sobre vida espiritual. Quando ele ouve de uma benfeitora que instruía ali a irmã Narcisa sobre o impacto que as notícias que viriam aqui da Terra poderiam ter na população do nosso lar. Essa época em que o André Luiz está tendo suas experiências de aprendizado no mundo espiritual para depois nos sufocar através da mediunidade de Chico Xavier. Nessa época era o período que estava vendo aqui toda aquela movimentação que iria culminar na Segunda Grande Guerra Mundial. E lá, as autoridades espirituais do consular estavam preocupadas quanto aquelas notícias de tanta dor, de tanto sofrimento que teriam aqui na Terra, o quanto elas poderiam repercutir nos espíritos habitantes do nosso lar. Eles, por medo de imaginar que os seus familiares, estando aqui encarnados, passariam por grandes sofrimentos, eles poderiam entrar em desequilíbrio. E nesse desequilíbrio, trazer alguma instabilidade para essa coluna espiritual. E aí, então, André Luiz recebeu uma informação importante, um ensinamento importante de Narcisa a respeito do medo. Ela disse assim para ele: elevada porcentagem de existências humanas são estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso quanto qualquer moléstia de perigosa propagação. Classificamos o medo como um dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Então, não importa se nós estamos encarnados ou desencarnados, se nós somos tomados pelo medo, ele passa a nos guiar às escolhas. Ele passa a decidir o que faremos ou não, como agiremos ou não. Daí a grande preocupação que nós temos que ter com essas notícias que nós ouvimos diariamente. Às vezes nós não percebemos, mas elas vão ficando registradas dentro de nós. Nós vamos acumulando, vamos absorvendo, nós vamos ouvindo. Tanto que se fala que o mundo é um ambiente caótico, instável, inseguro, inadequado, impróprio, infeliz, triste, nós vamos mudando o nosso estado emocional. Nós vamos recolher aquilo dentro de nós quando nós não temos as defesas necessárias para equilibrar essas informações com outras ideias. Então, muitas pessoas se deixam levar por essa onda de medo. Nós temos outros espíritos que trouxeram informações importantes sobre o medo, como, por exemplo, o caso dessa benfeitora, Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Pereira Franco. Ela diz assim: conforme a expansão das ideias, vincula-se a outras mentes e atua na própria organização fisiológica que se apoia, produzindo manifestações equivalentes à onda emitida. Ela, quando nos fala isso, nos fala a respeito do medo. O medo é capaz de produzir transformações fisiológicas em nós. Então, quem sabe, tantas doenças, tantas enfermidades, tantas dores, tantos males de SARS que vão aparecendo em nossas vidas, nós não poderíamos atribuir a toda essa tensão, a toda essa carga de informação negativa que nós recebemos todos os dias. E hoje ela está refletindo o nosso bem-estar, o nosso equilíbrio, na nossa saúde. E o mundo benfeitor espiritual nos trouxe informações importantes sobre o medo, como foi o caso de Hamed, quando ele diz assim: quanto mais pensarmos e voltarmos nossa atenção para as calamidades e desastres, mais teremos a impressão de que o mundo está limitado à nossa pessoal maneira catastrófica de ver e sentir. Esse é o reflexo que nós temos dessas notícias, então. À medida que nós vamos recebendo, elas vão acentuando essa nossa percepção do mundo. E pelo contrário, se nós recebemos ideias positivas a respeito da vida, nós também vamos assimilando essas ideias e passamos a ver a vida dessa forma. Entende por que é tão importante nós estarmos hoje na casa espírita ou em um outro meio que nos traga ideias elevadas, ideias otimistas, que nos tragam ideias de confiança? Por que é tão importante nós não darmos continuidade para as conversações pessimistas que nós temos todos os dias no ambiente de trabalho, na vida pública, ou na hora do almoço com os colegas, ou mesmo dentro do lar? Porque é tão importante, quando nós recebemos uma notícia infeliz através de uma rede social, nós não ficarmos compartilhando? Porque à medida que eu absorvo aquilo, eu vou assimilando essa tendência. À medida que eu propago, eu vou levando isso para outras pessoas. E mais pessoas estando submetidas ao medo, elas serão certamente vulneráveis a muitas influências, como veremos logo mais. Então, nós temos essas referências que nos alertam a respeito do medo. Colette também disse isso. O resultado do medo em nossas vidas será a perda do nosso poder de pensar e agir com espontaneidade, pois quem decidirá como e quando devemos atuar será a atmosfera do temor que nos envolve. Muitas vezes nós respondemos às pessoas com agressividade. Nós manifestamos a agressividade no ar quando nós percebemos que algo não está correndo bem. Ou no ambiente de trabalho, nós agredimos as pessoas com palavras, com ações. A agressividade é um reflexo direto do medo. Porque quando nós temos medo, nós temos algumas reações. Uma é da fuga, é de fugir, porque é uma forma de preservar-se. Então tem pessoas que se fecham dentro da sua vida, do seu lar, do seu meio, para se proteger. Outras pessoas atacam, elas se vêem. Só que muitas vezes nós não revidamos a causa que nos traz o medo, e sim as pessoas que nos cercam. Então essa tensão que muitas vezes nós vivemos, que em algum momento explode, é reflexo desse medo, bem possivelmente, acumulado que nós vamos tendo ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo dos anos. Tantas notícias nos ameaçam, em algum momento nós reagimos e respondemos com a violência. Isso nos diz, nós podemos concluir pela nossa própria experiência, o quanto nós já vivemos em processo de que, sob grande pressão, no ambiente de trabalho, por exemplo, nos sentindo ameaçados de perder o nosso emprego, nós reagimos de uma forma agressiva para defender aquilo que é nosso. E quando nós chegamos em casa, nós reagimos agressivamente. Às vezes o nosso conflito é dentro do lar. Nós temos medo das perdas que podem ocorrer nesse lar. A perda do ambiente, do ente amado, a perda da confiança, e nós reagimos com a agressividade ou nos retraímos. De alguma forma, essas nossas reações de medo que vamos acumulando de uma forma inconsciente, de alguma forma refletida, não digerida, não bem assimilada, vai nos levando a fazer escolhas que nem sempre são as felizes. São escolhas que nos comprometem a existência. Há um episódio que ocorreu em São Paulo, aí no interior de São Paulo, em torno de uns 5 anos atrás, em que o filho, ele se sentindo com medo, se mudou para a casa do pai. Ele conseguiu convencer toda a família, pai, mãe, irmão, a cunhada, de que eles estavam sendo perseguidos. E eles, então, começaram a viver uma vida totalmente isolada, fechada dentro da casa. Como o pai já era aposentado, ele tinha uma aposentadoria que permitia sustentar todos ali, ele contratou uma pessoa que buscava no banco o dinheiro, fazia compra no mês, pagava as contas de água e luz e trazia para eles. E eles viviam todos fechados dentro de casa. Quando a assistência social chegou e encontrou essas pessoas vivendo ali, isso na região do presidente Prudente. As pessoas que se separaram ali eram pessoas normais. Não tinha ninguém enlouquecido, ninguém perturbado, ninguém desequilibrado mentalmente. Era apenas pessoas com medo, vivendo fechadas dentro de um mundo seguro que elas tinham criado. Alguém vai dizer que aí sim tem um quadro patológico, deve ter algum tipo de doença mental, certamente poderíamos analisar dessa forma. Mas o fato é que nós podemos, em algum momento da vida, permitir que o medo nos leve a consequências graves como essas, em que nos isolamos de tal forma que passamos a não mais agir da forma que seria desejável. Isso nos leva a refletir, então, o quanto o medo que nós temos poderíamos levar hoje a ter outras atitudes. Nós ouvimos falar de pessoas que, em algumas sociedades, buscam, através da violência, produzir mudanças sociais, políticas. Porque elas já não acreditam mais nas vias legais, nas vias democráticas. E aí, então, as pessoas inconformadas, insatisfeitas, desacreditando das suas instituições, das suas leis, o que elas podem passar a fazer? A instigar o ódio contra elementos, contra indivíduos, contra grupos. Aqui nós começamos a observar no Brasil, em algum momento, a formação de uma coisa que é comum em outras partes, que é o discurso do ódio. De tanto que você diz que alguém ou um grupo é o responsável por todos os males, as pessoas insatisfeitas, infelizes com aquela situação política, social e econômica, podem começar a desenvolver algum tipo de sentimento de animosidade contra aquelas pessoas, contra aquele grupo. Isso tira uma proporção muito crescente. Vai se aumentando essa insatisfação e essas pessoas passam a se mobilizar ou a se tornarem omissas em relação às violências que aquele grupo começa a sofrer. Parece algo absurdo isso, mas isso aconteceu. Foi esse o grande discurso do regime nazista que levou o povo alemão, se não ir contra os judeus, se tornar omisso de toda a violência que eles sofreram naquele período. Por isso, o discurso do ódio que foi sendo atribuído a esse povo, o povo judeu, e também a Alemanha, que viviam bem integrados na sociedade, como os responsáveis pelos problemas políticos, econômicos, sociais que eles viviam. De tanto que se afirmou essa ideia, de tanto que se propagou essa ideia, as pessoas começaram a se tornar insensíveis às perseguições que eles passaram. E as pessoas também submetidas ao medo de um regime tão opressivo quanto foi esse, também se tornaram omissas em relação a toda a barbárie que foi cometida por essas pessoas. Veja que se nós permitirmos e esse discurso do ódio se implante na nossa sociedade, e nós vamos aceitando essa ideia, motivados pelo medo e pela frustração de não ver os nossos problemas solucionados, nós poderemos começar a encontrar culpados em pessoas, em grupos, para todos os problemas que nós temos. E há pessoas que muitas vezes, quando nós ouvimos notícias, né, que determinado indivíduo foi morto pela polícia, que as pessoas nunca se dizem, ah, que bom, tinha que ter acontecido isso mesmo. De uma certa forma, as pessoas querem uma solução para o espelho da violência. Então elas acabam concordando que a via da violência é a forma eficiente, já que as formas anteriores não têm demonstrado resultado. Então percebe que com todas essas ideias, se nós não soubermos digeri-las, analisá-las, se não soubermos ponderá-las, nós podemos estar sendo engolidos por essa ideia. E alguém diria assim, mas até agora eu não vou entrar nesse processo, eu sei o limite da minha imaginação. Mas nós não sabemos o reflexo que nós podemos criar nas pessoas que ouvem muitas vezes a nossa indignação motivada pela nossa realidade, pelo nosso mundo. Imagina essa geração que vem agora reencarnando, desejando um mundo melhor, desejando uma nova sociedade, desejando transformações, espíritos que são sensíveis a uma série de situações, de tanto ouvir as notícias aterrorizantes que nós temos de um mundo que não tem jeito, de uma sociedade que não tem jeito, de um país que não tem futuro, o reflexo que isso pode gerar neles. A sua disposição de contribuir para as mudanças pode acabar. A sua vontade de se tornar indivíduos íntimos e honestos pode desaparecer. E é esse ambiente de instabilidade, de insegurança, de medo, que leva muitos jovens em várias partes do mundo a aderirem às ondas de violência que existem, criadas e mantidas por certos grupos que desejam dominar a humanidade através do medo. Nós pensamos, por que jovens que nascem até em países que ofereceram a eles, aos seus familiares, a vida, a assistência, por que esses jovens são arregimentados por esses grupos terroristas? Porque eles se voltam para aquela sociedade que acolheu os pais, os filhos. Muitos é pelo medo, pela instabilidade mesmo, de não se sentirem aceitos naquela sociedade, de não se sentirem acolhidos, por não verem futuro para o seu povo, porque eles ainda possuem vínculos, laços com os seus familiares que continuam vivendo nos países. Em decorrência desses sentimentos, então, de medo, de incerteza em relação ao futuro, muitos são rejeitados, então, pelo terrorismo e passam a propagar ainda mais é paradoxal, mas eles vão estender o medo a outros para encontrar uma forma de fugir do medo que eles carregam dentro deles, de insegurança. Então, tudo isso que nós estamos presenciando hoje no mundo é um grande processo, na verdade, de tentativa, de mais uma vez, de dominação. Mas eu fico imaginando que é uma força nossa contra a humanidade, tentando dominar a humanidade, não é? Na verdade, são os mesmos homens e mulheres que há séculos vêm reencarnando e desencarnando, que foram generais, que foram políticos, que foram governantes, que foram pessoas que dominaram os meios de produção, que tentam, de alguma forma, estabelecer o seu domínio, ora como encarnados, ora como desencarnados. Na verdade, essa é uma grande rebeldia que existe na própria humanidade, em que alguns se sentiram mais poderosos, desejam subjugar o outro. Então nós temos que hoje fazer uma frente a toda essa movimentação de liberação da humanidade. Não aceitar essas ideias que nos são passadas diariamente pelos meios de comunicação e analisar a que ponto elas nos mobilizam a agir com violência, porque essa é uma resposta do medo. Ou até que ponto elas nos bloqueiam e nos paralisam as realizações. Eu não vou mais em tal lugar porque eu tenho medo. Eu não deixo meu filho fazer mais tal coisa porque eu tenho medo. Eu vou mudar o meu projeto de vida porque eu tenho medo. Até que ponto é o medo que está determinando a minha vida? Então, isso é algo que nós devemos estar analisando e refletindo com frequência, porque nós teremos consequências em relação a isso. E aí alguém me perguntaria, mas então o que eu faço para vencer essa dominação que o medo pode estabelecer sobre mim? Jesus, numa certa ocasião, ou em algumas ocasiões, ele percebeu o quanto medo poderia ser nocivo para os discípulos, o quanto medo poderia ser ameaçador. Veja, mesmo ele, sendo conhecido Jesus, tendo observado fatos notáveis, impressionantes que Jesus produziu, que ele era um espírito puro, uma inteligência superior, capaz de compreender e manipular forças que não era necessário descobrir na natureza. Jesus era um homem excepcional, fora do comum. E ele produzia fenômenos espantosos, curava pessoas, materializava objetos, transformava substâncias, e ainda assim, aqueles que o seguiam tinham medo. Então, em alguns momentos, Jesus falou em sua mensagem, em suas lições excessivas, sobre o perigo que o medo representava na vida das pessoas. Vamos buscar essas passagens do Evangelho para encontrar nelas, então, a inspiração para vencermos hoje essa força poderosa que pode nos subjugar. Agora ele está funcionando. Agora parou. No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, item 26 e 22, há uma passagem impressionante, que é aquele episódio que Jesus, então, caminhou sobre as águas com Pedro. Eu não vou relatar exatamente como foi, nós vamos ver num breve vídeo, que é uma das grandes produções, embora seja em desenho animado, mas que retrata com uma fidelidade muito grande aquele momento, então, que Pedro vivenciou com Jesus. Veja, o homem, pelo que foi errado, era estúpido, impossível. Será que esse povo não pode ser de nós? Não tem, vocês conhecem. Se você tivesse tanta fé quanto o grão de mostarda, e é a menor das sementes, vocês poderiam fazer as obras que iriam realizar. Essa passagem do Evangelho, ela é muito interessante, e ali o produtor do desenho colocou um dado importante, que foi o seguinte: depois que Pedro começa a caminhar nas águas, sobre as águas, ele percebe que o mar em volta, o mar da Galileia, está revolto, está todo agitado. É só naquela área que está ele e Jesus é que está com calma. Para nós do século XXI, parece que isso é uma fábula, né? Uma parábola, uma coisa fantasiosa, mas não é. Nós que conhecemos a doutrina e vivemos todos os fenômenos e estudamos eles, nós sabemos que os espíritos produzem fluidos capazes de sustentar o objeto no ar. Ali, quando Jesus está caminhando sobre as águas e segurando Pedro para que ele se apoie sobre o ar, existia uma base fluídica para que ele se pisasse, para que ele se apoiasse. Só que o que não tem Pedro fica ali é a vontade que ele teve de caminhar. Por isso que ele pediu para Jesus: Mestre, diga como permita que eu vá ao Senhor. Porque Jesus falou: vem, Pedro. Porque naquele momento é a confiança dele que dá força para que ele se sustente no Cristo e tenha uma base para caminhar. Mas qual é o momento que ele começa a mudar? Quando ele percebe o quanto ele escolhe para aquela situação. Um dia, dois homens apoiados na água. Como era possível o mar agitado e eles ali parados ali? Foi na hora que ele sentiu medo que ele começou a afundar. É aí que Jesus o socorre e leva para o barco e fala: por que você duvidou? Quer dizer, por que naquele momento você perdeu a confiança e passa a perder? Na nossa vida é isso que acontece todas as vezes que o medo toma conta de nós. É o momento que nós perdemos a confiança de que nós estamos seguros. É o momento que a gente começa a duvidar das coisas. É tudo caótico ao meu redor, mas eu sou médico. Isso não é normal. Isso não é possível. E o que acontece? E aí nós percebemos que os problemas eles avançam em nós. Porque nós perdemos a confiança, a segurança. Ele já conhecia Jesus, sabia quem era Jesus, por isso que ele pediu para ir caminhar com Jesus. Mas por faltar confiança, é aí que falta para ele a segurança de permanecer. Em muitos episódios da vida, isso tem acontecido com todos que seguiram Jesus. Em algum momento, nós temos dúvida do auxílio do Mestre para nós. Em algum momento, nós temos dúvida da proteção espiritual. Nós não acreditamos. Em algum momento a gente percebe: aquele passe que eu tenho que tomar não está funcionando. É nesse momento da dúvida que nós abalamos essas forças poderosas que são movimentadas em nosso caminho. É no momento que eu não acredito que existe o bem, é que as forças, entre aspas, do mal começam a ganhar força. É a partir do momento que eu duvido que Deus olha por mim, cuida de mim, me protege, me ampara, me dá as melhores opções, é que a vida começa a se tornar segura. E nós começamos a afundar os problemas. Por isso não podemos, em nenhum momento, permitir, e aqui a grande força para vencermos o mundo, é jamais perder a confiança no poder divino sobre a nossa existência. Falamos brevemente no início de que é uma força poderosa que sustenta a vida do planeta. E é uma força poderosíssima que garante a nossa existência aqui. E essa força conhece cada um de nós. Cada um de nós somos pessoas que somos conhecidas em toda a nossa essência, em toda a nossa história, por essa força poderosíssima que é Deus, que age através dos seus filhos que evoluíram mais, como Jesus, e muitos outros benfeitores da humanidade. E intervém e auxilia. E é tão generosa que ela coloca ao lado de cada um de nós um espírito protetor. Uma espécie de mestre que nos acompanha, nos instrui. E nós, tantas vezes, não lembramos dessa presença amorosa que nos guia, nos é quando nós começamos a esquecer tudo isso, a duvidar deles, que nós vamos nos enfraquecer. E o medo é uma coisa que faz isso a gente, gente. Ele vai tirando de nós essas certezas, ele vai nos apresentando um mundo inseguro, instável, ameaçador, e quando a nossa razão, o nosso discernimento e a nossa intuição começa a fiar. Lembram que Narciso disse que o medo é uma das piores ameaças do homem, porque ele se instala dentro dele. É um inimigo dentro de nós, né? Porque ele nos tira a certeza de que, se continuarmos nesse caminho que a nossa razão, o nosso discernimento nos levou a poder, nós alcançaremos um dia resultados positivos. Mas com a dúvida, o medo nascido desse mundo inseguro, e essa dúvida nascida do medo, nós fazemos escolhas desequilibradas para sempre. Por isso, o maior motivo para nós vencermos hoje toda essa onda aparentemente ameaçadora é reforçarmos ainda mais a nossa fé. É termos certeza, cada dia mais, de que nós somos muito bem cuidados, muito bem amparados, que a nossa existência ela não é um produto de um acaso, mas sim de uma inteligência sábia, amorosa e que provê tudo. Precisamos resgatar essa certeza em nós para vencer qualquer obstáculo. Se eu não acredito que o poder de Deus é por mim, eu enfraqueço essa força na minha vida. Eu tenho que acreditar. E nós, felizmente, não precisamos crer certamente. Nós, na doutrina espírita, temos aquilo que chamamos de fé raciocinada. Acreditamos em vida espiritual, mas nós temos inúmeras comprovações que ela existe. Acreditamos que existem vibrações espirituais que nos ajudam, mas nós temos inúmeras demonstrações disso em nossas vidas. Então nós não podemos permitir que a nossa fé se abale. Por isso que certos hábitos são fundamentais. Temos que ter uma regularidade naquilo que reforça a nossa fé. É leitura, é vir ao centro das lições, é fazer os cursos, é fazer os tratamentos espirituais, é tomar paz, é cultivar pensamentos elevados, é fazer as leituras edificantes, é selecionar a boa música, as boas produções audiovisuais. Se é isso que nos fortalece a fé, nós temos que continuar cultivando tudo isso. Porque é isso que nos dará força para vencermos esse período aparentemente nessa dor. Em outro episódio, Jesus também alertou os discípulos sobre o problema do medo, como foi esse. Também envolvendo um barco, o mar da Galileia, em uma tempestade. Mestre, acorde, o pai do Senhor se enxergava, quando Jesus estava lá. faria para nós hoje se nos vissem, se nos visse perturbados, atrapalhados, confusos com esse mundo caótico? Onde está a fé de vocês? Onde está a confiança daqueles que já presenciaram, que já viram tantas coisas, que já conhecem tantas coisas? Mais uma vez, ele nos mostrou nesse episódio que pessoas têm vergonha, acham que isso é impossível de ter acontecido. Mas não esqueçamos, ele é o Senhor desse mundo. Ele é o Espírito Cristo, que tinha um poder mental incrível. E ele podia sim aplacar o que ele sabe. A força, se nós não conhecemos ainda a natureza, e ele podia dirigir. Mas a força mais poderosa e a mais importante para nós nessa evolução, ele já nos der a indicação, que é a fé, a confiança. É isso que nós devemos buscar todos os dias, reforçar essa confiança que nós temos nesse amparo, nessa proteção divina em nossas vidas. A cada episódio triste, lamentável que nós ouvimos, vamos relembrar das coisas positivas que ocorrem para a humanidade. Vamos relembrar das coisas positivas que ocorreram para nós em nossa trajetória de vida. Vamos perceber que há algo que nos sustenta, que nos mantém. Se for muito difícil acreditar nessa mensagem de Jesus, de que a fé ela é capaz de fazermos vencer qualquer desafio, lembremos dos momentos que nós tivemos coragem de enfrentar os nossos problemas e nós vencemos. E vejam, nós só acreditávamos nas nossas forças naquele momento e ainda assim tivemos forças para vencer. Imagine se confiarmos então nessa força poderosa que nos mantém e nos sustenta no planeta. Então nós vamos conseguir vencer todos os impedimentos da vida. Aquela manhã que nós acordamos deprimidos, tristes, indispostos para a vida, vamos se lembrar que basta a gente confiar que vamos iniciar a tarefa, nós conseguimos vencer o dia. Quando começam a se acumular os problemas, basta a gente pensar que nós teremos a força, que nós conseguiremos, que nós perceberemos, que nós vamos vencer esses desafios. Então, para encerrarmos esta noite as nossas colocações sobre o medo, vamos relembrar uma última fala de Jesus, quando ele, já se preparando para voltar para o mundo espiritual, sabia que tramava a morte dele e não teve medo. E ele tinha que preparar os discípulos. Então ele disse para os discípulos assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Todas as vezes que nos sentimos ameaçados, lembremos de Deus, lembremos de Jesus, e nós conseguiremos vencer os nossos desafios. Muito obrigado a todos. O Mestre nos inspira essa confiança, essa força para vencer os nossos desafios.